Conversa com Flávio Brainer. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Brainer, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Brainer. Olá, professor, teremos um programa muito interessante hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Conversa com Flávio Brainer, um programa sobre cultura e educação da Rádio Paulo Freire, AM 820, da Universidade Federal de Pernambuco. Sim, hoje teremos uma conversa bem interessante sobre urbanismo na cidade do Recife. O nosso convidado é o urbanista, mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, Newton Botta, que foi também secretário de urbanismo da cidade do Recife há alguns anos. Newton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite da Rádio Paulo Freire. Conversa com Flávio Brainer. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Newton, nós tivemos recentemente aqui no Recife, não é, tragédias que levaram a vida de aproximadamente 190 pessoas. E nós vimos que essas tragédias ocorrem, sobretudo, dentro das regiões periféricas, nos nossos bairros, nas Graças ou na Madalena, onde nós moramos. Não houve nenhuma tragédia, nem nenhum morto resultante de constrangimentos climáticos. O que mostra que o nosso planejamento urbano ele tem um componente de classe, um componente de desigualdade muito acentuado, que faz com que as grandes tragédias urbanas ocorram exatamente naqueles locais onde habitam as populações mais desassistidas. Você, como urbanista, você acha que isso é falta de planejamento, isso é um planejamento equivocado, isso é um resultado e um retrato da nossa desigualdade em um planejamento voltado apenas para os setores mais favorecidos? Como é que você vê, então, a história do planejamento urbano na cidade do Recife, você que esteve presente dentro de uma instituição de planejamento? Excelente pergunta, não é fácil, mas não se justifica, mas podemos respondê-la historicizando um pouco, né? De fato, a nossa cidade ela é fruto de uma ocupação desigual, sempre, né? A maioria das cidades brasileiras, talvez a maioria das cidades do mundo, né? As classes mais abastadas, elas residem nas áreas de melhor infraestrutura, né? E não se prover infraestrutura adequada às áreas onde moram as populações pobres. Mas aí há uma outra contradição muito grande, e que aqui ela é muito mais visível, talvez, que em outras partes do mundo, que é a segregação. Né? Você mesmo falou, Madalena, Torre, né? Vamos dizer, os bairros ricos da cidade, onde não há mistura. O que você encontra no mar são proximidades, aquelas áreas que eram alagadas, outrora alagadas, como aqui na Madalena, Sítio do Cardoso, né? Elas foram transformadas em ZEIS e hoje e mora uma população mais pobre. Eu que acompanhei, por exemplo, não só por ofício, mas por conta da minha vizinhança, o que é a integração dentro da estrutura urbana de uma área mais pobre. Quando você anda pelo Cardoso hoje, é uma área urbanizada, muito legal de andar, porque ela tem esgoto, tem drenagem, as pessoas conseguem fazer investimento no seu conforto, no consumo, né? Poder ter uma televisão, um móvel, sem que a maré entre e leve a casa. Né? Mas nós não temos misturas, né? Nós temos um relativo, vou exagerar um pouco, um apartheid urbano, né? Porque as populações pobres são periodicamente expulsa, né? A nossa ocupação dos morros na Zona Norte, por exemplo, é fruto de uma expulsão na década de 30, quando da urbanização da área do Derby, né? Dos alagados foram urbanizados, foi criada a Liga Social contra o Mucambo, depois o Serviço Social contra o Mucambo, e a população pobre, né, combatendo o Mucambo, que se a gente olhar hoje era uma política também de cunho racial, não é? Então, tirar o pobre negro, né, das áreas onde moravam os ricos e levá-los para o aluguel de chão dos morros da cidade, né? Isso foi... Mas veja só, as políticas também, elas vão... Essas contradições vão sendo, de certa forma, vamos dizer, mesmo tardiamente, vão sendo superadas. As ex, a desapropriação das áreas de morro para que a população possa ter a posse e a propriedade com segurança, porque hoje estão mais integradas dentro da estrutura urbana. Então, isso periodicamente se repete. Mas nós precisamos avançar, né? É, esses eventos de queda de barreira, eu pelo menos trabalhei na prefeitura de João Paulo, João da Costa, né? Era uma prioridade da política urbana, da defesa civil, você reduzir as áreas de risco, né? E com isso você aos poucos se tornando, como dizia Jean Bitu, os morros que sempre foram as áreas onde, de perigo. Então, depois da urbanização, elas deviam ser transformadas em áreas boas para se viver, né? Quando a medida você vai reduzindo o risco. E a gente pode falar de outros instrumentos, de alguns avanços urbanos, né, em relação a isso, e outros atrasos também, né, que ocorreram mais recentemente. Mas, de fato, é sempre nós mantemos um grande apartheid, né? Nós não temos mistura nos nossos bairros de raça, de renda, né? E procuramos sempre estar introduzindo novos instrumentos que, nessa briga entre, vamos dizer, vou colocar assim, entre o capital imobiliário, né, e as demandas sociais, né, nós procuramos sempre trabalhar instrumentos que possam criar novas oportunidades para que a cidade seja menos desigual. William, você quer fazer uma pergunta? Quero sim, Flávio. É, Milton, dados do Climatempo indicam que a temperatura de toda a costa nordestina cresceu 1 grau nos últimos meses. Se a temperatura superficial do Mar do Atlântico continuar subindo dessa forma, é possível que temos uma maior frequência dessas fortes chuvas? Olha, tem vários estudos, né, que mostram, inclusive, fiz simulações, porque a gente pode trabalhar com o que a gente chama de modelo digital de terreno, né, que reproduz a nossa topografia, né? Há várias simulações de elevação, do impacto da elevação dos oceanos sobre a cidade do Recife. A gente tem sempre que lembrar que Recife é formado por uma grande planície alagadiça cercada de morros, e são morros argilosos, não sei se vou estar falando, se é mais o pessoal da geotecnia, ele não tem rocha. Então, quando você tira a vegetação e a água penetra, ele desaba. Por isso, você sempre encontra, quando há ocupação, tem que permeabilizar o morro, né? Tem que ladrilhar ele todo, e as áreas que estão descobertas tem que colocar lona, né, para evitar emergencialmente que caia. Mas o impacto maior, talvez eu esteja colocando a forma equivocada, mas o impacto maior da elevação dos oceanos poderia se dar sobre a planície alagadiça. Mas não é só isso, porque a gente tem um ciclo hídrico, né? A água vem dos morros, alimenta essa planície alagadiça, escorre do morro para a planície alagadiça. Então, a cidade vai sofrer como um todo, né? Com essas mudanças climáticas. Essas coisas já estão aparecendo, né? Porque a gente falou em queda de morro, mas a gente não falou nenhuma vez nas populações ribeirinhas que têm que ser sempre relocadas ou tiradas emergencialmente todas as vezes que a gente tem um excedente de chuva e que o capibaribe, o beberibe e o tigipió também sobem um pouco seu nível, né? E abrem-se com portas de barragens, né? O Recife deixou de ter as grandes enchentes, né, a partir da década de 70, com a construção de uma série de barragens aqui na zona da mata, que são, boa parte delas, não são barragens para fornecimento de água, sim barragens de contenção de enchentes. E vamos ter medo, viu? Porque ninguém sabe da manutenção dessas barragens, né? Quem foi jovem como eu que pegou aquela coisa de Tapacurá. Em plena conta da Boa Vista, essa ficção e essa neurose pode virar uma realidade, porque ninguém fala da manutenção dessas barragens, são barragens que já têm mais de 50 anos e precisam ter manutenção permanente para a gente não ter grandes tragédias maiores do que a gente viu há pouco, né? Milton, eu estive observando que do orçamento que é utilizado para contenção de barreiras, fiscalização das construções irregulares, mais ou menos nos últimos 20, 22, 23 anos, foi basicamente nos governos de João Paulo e João da Costa, do qual nós participamos juntos, eu como secretário de educação, vice-secretário de Educação e você como secretário de Planejamento, que foi no máximo 3% e até 3,9% do orçamento que foi aplicado nisso. Mas não havia uma rubrica específica para a educação das pessoas para a ocupação do solo urbano. Eu me lembro que nós discutíamos muito naquela época como seria possível que a gente pudesse juntar um trabalho junto à Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Planejamento, para que as pessoas, onde as escolas públicas atendem uma clientela de bastante desfavorecida e localizada exatamente nessas áreas de risco, pudessem ter um mínimo de trabalho de consciência e de previsão de como ocupar esse solo urbano, com o apoio das duas secretarias. Acho que você se lembra dessa conversa que nós tivemos em vários seminários. O que é que você acha dessa ideia de que esse trabalho, além da contenção, além da fiscalização, além da punição e, evidentemente, além das capas de plástico que se coloca nos morros, que trabalho de educação poderia ser feito junto às escolas públicas municipais para que a gente pudesse ter um pouco mais de consciência da ocupação do solo e do espaço urbano? Eu me lembro bem dessa conversa e me lembro que chegou a ser implantado um trabalho, o pessoal da CODECI fazia um trabalho muito bonito junto às comunidades e dentro das escolas, nos morros, né, sobre a questão de recolhimento de água, de tratamento de despejo de lixo, para evitar acidentes. Isso é uma coisa, né, você poder conviver e você não... incrementar a situação de risco, né, colocando a água das cobertas que pudesse gerar erosão, né, e com isso a queda de barreiras, ou o lixo entupindo as canaletas e acumulando água. Esse trabalho chegou a ser feito, era um trabalho muito bonito. Mas tem o outro lado da história também, né? Assim, eu defendi, inclusive, que a propaganda... né, pública, né, não fosse só para mostrar os grandes feitos da prefeitura, mas que ela fosse sempre educativa, para que toda a população, como o dengue, como várias outras outros males que afligem e arriscam a saúde da população. Mas, infelizmente, não é assim. Né? A propaganda é colocada assim, para prever e está deixando sempre invisibilidade o candidato que vai concorrer à reeleição. Né? E não para educar a população. Mas o outro lado da história é a necessidade mesmo da população. Né? A população não ocupa simplesmente por uma falta de educação, sim por necessidade de um espaço para morar. E aí eu volto à questão anterior, né? Porque a cidade não é desigual só porque se coloca o povo fora, porque não se consegue implantar instrumentos, né, que favoreçam a ocupação adequada. Se você olhar o centro da cidade, que nós batalhamos anos e anos para a sua ocupação e para a sua ocupação por população de baixa renda, essa luta continua e o centro continua abandonado, né? Sem que ninguém more. Quer dizer, a política patrimonialista de deixar o bem lá intocável para os eternos proprietários um dia se beneficiar de novos investimentos públicos continua se repetindo. Né? E a gente tem, diga-se, vai escamoteando com instrumentos novos. Eu critico o Estatuto da Cidade, quando ele criou, parecia a grande salvação, IPTU progressivo, imóveis ociosos. Tá certo? Aí você tem um prazo que eu calculei até 13 anos que o proprietário poderia protelar essa, e depois o terreno seria desapropriado com o título da dívida pública que tem que ser aprovado no Senado. Quer dizer, não tem prazo para que o instrumento desse se aplique. Ao passo que o Código Civil de 1933 ou 36, ele já previa arrecadação por abandono. E nós tentamos colocar... O patrimonialismo ele é declaratório, o juiz simplesmente vai dizer, você prova que está abandonado e arrecada. Mas precisa ter projetos para isso, porque o juiz também não vai dizer, tá bom, o Estado arrecada, eu tiro de um proprietário, pode botar na mão do Estado, que também vai deixar lá vazio, sem utilização. o Estado é muito incompetente para promover empreendimentos também. A gente tem que levar em consideração que ele precisava ser um grande articulador desses empreendimentos e a gente ter essa consciência também de que a cidade está mal ocupada, né, de que ela podia distribuir bem a sua população entre raça, renda, e tornar isso um país civilizado, né, porque nós não somos. Né, esse nosso apartheid é o sinônimo de que nós ainda mantemos nossas estruturas ancestrais da Casa Grande aqui, reproduzidas nos nossos bairros. É, o professor Zé Luiz da Mota Menezes, que foi meu professor, você sabe que eu comecei fazendo arquitetura e depois desisti, né? Mas eu fui aluno de Zé Luiz da Mota Menezes e ele trabalhava lá no mestrado de História com o problema da história da expansão urbana do Recife e mostrando os gráficos dessa expansão que se dá, claro, do litoral para o interior. E é muito interessante o quanto, na medida em que as populações mais ricas vão se deslocando para o interior, o centro da cidade vai sendo abandonado para as populações mais pobres, que vão incluir constituindo favelas onde não existiam, favela do Rato, favela da Ilha de Joaneiro, onde não existiam antes. E que somente a partir do final do século XIX é que começa a ocupação dos morros. Ou seja, os morros não foram ocupados desde o início da colonização, eles foram de uma ocupação bastante tardia. Em que momento os morros foram ocupados e por quê? E como eles foram ocupados dentro das condições em que foram ocupados numa época em que não havia propriamente uma Secretaria de Planejamento Urbano? Como foi essa ocupação? Quem ocupou e por quê? Eu falei disso rapidamente numa dessas ocupações, talvez a primeira mais intensiva, que foi o dos morros da Zona Norte, né, através do Serviço Social contra o Mucambo, quando da urbanização do bairro do Derby. Na época de Agamenon. Exatamente, época de Agamenon Magalhães. Então, aí se intensificou, porque virou uma política pública. Primeiro o Serviço Social, primeiro a Liga Social contra o Mucambo, né, e depois o Serviço Social contra o Mucambo, posteriormente o Serviço Social Agamenon Magalhães. Essa transformação, professor Marcos André Barreto Campo, ele tem um grande trabalho sobre isso, onde foi o primeiro a historicizar e organizar esse material. Essa foi a primeira, o Morro da Zona Norte. Agora, os morros da Zona Sul já vêm, se intensificam mais com a política do BNH na década de 70 até década de 80. Né? Ibura, Jordão, começa a surgir umas URs para o lado de lá, eu sempre me perco o número, o R1, 2, 3, né, para aqueles lados, e começa a intensificação da ocupação dos morros da Zona Sul. Mas isso só foram sempre políticas de periferização das cidades. Né? Zé Luiz também me ensinou outra coisa boa, né, o papel do bonde, né, do bonde da energia elétrica, ser levada para Várzea, para Beberibe, né, então, onde você tem as encruzilhadas dos engenhos, da chegada do açúcar, você começou a ter as grandes centralidades do Recife, mais periféricas. Agora, o abandono do centro tradicional do Recife, ele se dá por outro fator, porque ele é um abandono mais da década de 70 em diante, quando o carro, o veículo individual, passa a ser um membro da família, né? Isso hipervalorizado. Então, o planejamento das classes para as classes mais abastadas da cidade, passa a se voltar para o bairro de Boa Viagem, né? Com esse elemento novo, as garagens, aí começa a desaparecer o uso misto, comércio embaixo, todo mundo valoriza hoje a fachada ativa, porque todo o térreo, primeiro pavimento, começa a ser ocupado por vagas de estacionamento, né? E a gente começou a ter uma destruição da cidade, a cidade rodoviarista, né? Não mais a cidade do pedestre, não a cidade feita para a população pobre, né? Excludente. Porque até hoje quem usa o espaço público é o pobre. Né? Eu rio assim porque eu participo, acompanho várias lives, essas pós-pandemia, todas elas, os intelectuais mais exaltados, classe média, eu gosto de dizer, ah, finalmente descobri, foi muito bom a gente descobrir a praça ao lado de casa, o nosso comércio na vizinhança, né? Mas esse espaço público que ele fala da praça, da rua, calçada para andar, quem usa é o pobre até hoje. Se você passar no horário do almoço, eu passei domingo, sábado à tarde, na Praça Flamengo, no horário do almoço, só tinha entregador de alimentos, entregadores, almoçando dentro da praça. Tá certo? Então, o espaço público hoje, né, onde a gente tem maior concentração de ciclovia, na Graça, no Espinheiro, né, porque é onde não a população, né, abastada que mora, que usa e deixou o carro em casa, mas os entregadores. Né? Estamos falando da boa... não é ruim, não, tá certo? Porque eles precisam dessa infraestrutura para trabalhar também, mas eles não têm essa infraestrutura nos bairros onde eles moram. E são bairros, né? O bom dos nossos bairros periféricos, se for olhar, Recife 500 anos, que é um excelente documento, né? Eu fazia meu sarcasmo com ele, porque precisamos de fachada ativa, nosso desenvolvimento é só muros e cidades seguras, precisamos ter diversidade de usos, né? Eu disse, pô, mas veja só, vocês estão falando de 30% da cidade, né? Porque 70% da cidade do Recife já tem fachada ativa, diversidade de uso, de renda, mas não tem qualidade urbana, que são nossos centros periféricos, né? Nova Descoberta, tem todo o bairro periférico, né? Vai lá no Pina, Brasília Teimosa, né? Tem uma centralidade, é muito vivo, né? Mas não tem a qualidade urbana que os bairros têm, feito com carro, a rua pavimentada, né? O prédio mantendo uma calçada minimamente. Uma última pergunta, antes, né, ainda temos mais 5 minutos. William, faça então a sua última pergunta, Milton. Então, Milton, a gente está falando aqui de pessoas que moram em área de risco, ninguém mora na área de barreira porque quer, mas a gente também tem um déficit habitacional de 70 mil pessoas aqui no Recife, e a cidade está cada vez crescendo mais de maneira verticalizada. Como a gente ainda pode ocupar o Recife, uma cidade tão densamente povoada e tão pequena, para continuar crescendo para os próximos anos? Essa pergunta é muito boa, né? Eu tive a oportunidade de modelar um termo de referência para a gente tentar responder essa questão. Ela não é simples, tá certo? Porque você pode ter, deveria ter, ocupação de população de baixa renda, por exemplo, no mix de renda, nos corredores e nas centralidades, no centro do Recife, no centro principal, nos nossos centros secundários, no nosso centro de bairro, verticalizando e fazendo um mix de renda. Existe um instrumento que é a cota de solidariedade, foi usada em São Paulo, mas ela foi vetada, excluída no plano diretor do Recife, até por falta de uma discussão maior, que é a medida que a iniciativa privada, a partir de tantos metros quadrados de construção, deveria construir naquele local habitação para baixa renda, para você fazer a mistura, para você destruir a forma de apartheid, né? Mas como eu ouvi de um gestor de uma cidade próxima daqui, ninguém quer pobre dentro do seu empreendimento, né? Então nós temos dentro de nossas elites e de nossos empreendedores essa missão. Isso é a grande barreira difícil de colocar, porque você tem formas de fazer subsídios cruzados, né? Tem, né, os economistas, os engenheiros estão aí para fazer esses cálculos. Essas modelagens ficam em pé para poder bancar condomínio, bancar construção. Você passa a ter uma política, um orçamento mais bem dimensionado de quanto a prefeitura tem que investir em contrapartida para colocar habitação social nesses lugares, né? Mesmo com verticalização, entram outros componentes aí da habitabilidade, que os conjuntos que João Paulo fez, João da Costa fez, tinham um componente centro, que o Banco Mundial, o Banco Interamericano exigia, de gestão condominial, né? Você tirar uma pessoa que está morando na palafita e ela entender o que é morar num condomínio compartilhando serviços, não é fácil. Mas existem soluções, a gente teria que estar sempre insistindo e com a população muito organizada para a gente poder plantear essas coisas. Milton Bottler, eu quero agradecer imensamente a você por ter respondido ao nosso convite, a sua disponibilidade para conversar nesta mais edição do Conversa com Flávio Brainer, um assunto interessantíssimo e diria até mesmo urgente e necessário que a gente possa fazer uma reflexão a respeito do futuro e da atualidade do planejamento urbano do Recife. E quero agradecer, então, em nome da Rádio Paulo Freire, 820 AM, essa sua disponibilidade. Se você quiser dar ainda uma última palavrinha aos nossos ouvintes, eu lhe agradeceria. Muito pedir desculpa se eu tergiversei em algum momento aqui a você, a William. Não foi fácil vocês capricharem nas perguntas. Muito obrigado novamente. Obrigado, Milton, e até uma próxima edição do Conversa com Flávio Brainer. William? Muito obrigado, Milton. A produção e roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto com os estudantes da UFPE, eu, William Araújo, de Jornalismo, e Eberton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Gravação e edição, Catarina Polônio. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.